A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu já vou falar logo de cara que esse episódio do Agente 86, ele ocorre após inúmeras cobranças de ouvintes, pois um podcast com mais de um ano de idade e que um assunto tão importante como esse nunca foi abordado, eu estou falando do primeiro beijo. Porém, merece aqui uma explicação, até porque é meio que trivial falar de primeiro beijo e a gente demorou tanto para falar por conta de um motivo, Walter Rezende. A culpa é minha e a explicação é muito fácil. Eu tenho vergonha do meu primeiro beijo. Porque a gente já falou da primeira transa. Sim. E queimamos uma etapa. Queimamos, né? Uma etapa da vida adolescente. Eu posso dizer a vocês, eu chego até a enrubescer a face toda vez que eu rememoro ali o meu primeiro contato com os lábios de outrem. Era um ser humano? Ser humano. Ou era do reino vegetal? Não, ser humano do sexo oposto, como deveriam ser, né? Eu acho que não fosse algumas sessões de terapia, eu não falaria sobre isso aqui hoje. Porque era bem comum ali, né? Um adolescente que ainda tinha sua boca intacta, era natural ele mentir que já tinha beijado. Ah, já beijei, não, eu já beijei alguém. Todo mundo mentia, né? Todo mundo. E eu não, ao contrário, eu mentia falando que nunca tinha beijado, mesmo já tendo beijado. Por quê? Mas era tão terrível? Eu vou contar a história, não agora, sim, porque eu ainda preciso tomar um gole d'água aqui. Mas, ô Walter, fale você do seu primeiro beijo e eu vou contar a história do meu daqui a pouco, mas acho que eu vou contar em etapas. Primeiro beijo de língua ou quando os lábios tocam os lábios de outro? Ah, acho que é válido língua, né? Que aí sim que a coisa tá consumada. Então tá. Você se lembra? Não tinha uma brincadeira? Puta que vergonha. Não tinha uma brincadeira? Beijinho? Mas era o beijinho ou era aquela salada? Como que não, era? Não. Maçã, salada mista? Não, não. Porque ninguém me chamava pra essas brincadeiras, que fique claro. Não, era uma assim, tipo, duas meninas... Faziam uma brincadeira, certo. Se não falar a memória, elas tinham que ficar com alguma parte do corpo cruzada o tempo todo. Ou as pernas, ou os dedos, ou os braços, as trompas, sempre cruzado, né? E se uma das meninas não fizesse isso, a outra via, opa, não tem nada cruzado, e falava a palavra mágica, beijinho. Essa era a versão feminina para dar porradas com os meninos, né? Acontecia isso com os meninos, exatamente. Alguma coisa, você começava a contar, um, dois, três, enquanto o cara não cruzava, vai, você contou até 10, era a quantidade de porradas que ele ia levar. Disso não me lembro. Tinha aquela do assovio que a gente já contou aqui, você apertava o saco do infeliz e falava, assovia, assovia. E o cara, não conseguia assoviar. Então, duas meninas estavam brincando disso, uma perdeu, e a outra pegou e falou assim, ah, agora você vai ter que beijar que eu escolher. Eu quero não acreditar que isso seja um castigo, porque eu fui escolhido. No intervalo do recreio, a menina me chamou e falou assim, olha, eu tava me apostando com a minha amiga, tá? Eu perdi, vou ter que te beijar, porque, puta, ela perdeu e vai ter que me beijar. Aí era uma gordinha, bem, já que ela me zoou naquele dia, eu vou zoar ela agora, ela era uma gordinha meia feinha. E foi meu primeiro beijo, foi por conta de uma brincadeira de escola. Uma derrota de alguém. Foi uma derrota de alguém, eu fui o castigo. Mas aí rolou naturalmente, não teve problemas pra você? Rolou. Não tinha um medo? Não, assim, é engraçado que você não sabe que vai rolar uma língua ali. Exato. É quase que um estupro. É. Porque você tava ali, uma língua... E a grande dúvida, pelo menos minha, assim, era em que horas a língua... Porque, como fala, beijo de língua... Eu me preocupava assim, a língua fica onde? Na minha boca ou na boca da menina? Pois é, pra mim foi muito mais difícil, que eu não sabia que ia acontecer na língua. Ah, você não sabia? De repente eu... Saca? Porque, diferente de hoje, né, quando semi-pré-adolescentes ali com 9 anos de idade já ficam trocando salivas com os outros... pra nós ali, caminhantes dos anos 80 e 90, chegar aos 15 anos e com as nossas bocas ainda virgem, e isso era um sinal de que algo não tava muito certo. É que você era um imbecil. Porque, segundo as minhas pesquisas, 13 anos ali na nossa época era a idade limite pro primeiro beijo. Mas o meu, ele foi aos 14 anos, e eu vou contar ele em duas partes. A primeira é sobre a expectativa e toda aquela preocupação que eu tinha de não errar, porque eu queria beijar uma garota que eu gostasse. Tinha isso? Você no tinha meu caso, tinha. Essa preocupação, sim, sentimental? Eu queria. E como é que você se tornou nesse ser lastimável? Talvez por conta do que aconteceu a seguir. Então eu tinha toda essa preocupação e então eu ficava pensando, nossa, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou fazer a coisa correta e tal? Então eu treinava com objetos inanimados ali. Tipo metade de uma laranja, ou com, manja assim, com o vão dos dedos, assim, eu ficava com o vão dos dedos. Eu treinava até com uma técnica que é só a minha. Essas cães, duas... você treinava com cães? Não, também não. Com o cão fila que você tirou o osso do rabo dele? Não cheguei a tanto. Esse lance de laranja e vão dos dedos, eu acho que todo mundo fazia. Eu desenvolvi uma técnica que era uma toalha molhada, e eu deixava a toalha ali numa condição de parecer com uma boca. Você não tem vergonha de contar eu isso? Eu tenho aqui, muita. Né? E por isso que eu não contei até hoje. Ou qualquer outra coisa ali que pudesse parecer com uma boca. Então eu dava essa treinada. Porém, como eu disse, isso poderia ter acontecido com qualquer garota, mas eu tinha esse agravante mesmo aí de querer fazer com alguma menina que eu gostasse. E ali, dentre os 12, 13, 14 anos, eram algumas garotas que eu gostava e que eu beijaria fácil, que era Alessandra Vieira Rodrigues, lembro muito bem dela, Eliane Ávila Almeida, Glaucia Emiliano. São fáceis de encontrar no Facebook? São. Patrícia Araújo Chaves, essa não é fácil de encontrar no Facebook, porque ela já foi daqui pra melhor. E aqui eu mentia que eu já tinha beijado, porque ela não era da minha escola, e ela morava perto daquela minha avó, mas que eu também a beijaria, mas ela nunca me beijaria, que era Iraci Rochel. Eu falava na escola, já beijei a Iraci. Mas quem é Iraci? De que tribo essa índia é? Então, pra mim, ia ter que ser uma dessas aí, né, cara? E eu continuava ali o meu treino com as laranjas e... Com todo o reino vegetal. Isso, com o treino vegetal, até que um dia... Sua mãe falava, ô, meu filho, onde você vai? Vou numa quitanda, com uma namorada. Até que um dia rolou uma festa e eu fui. E nenhuma dos nomes citados aí das mais belas garotas da minha adolescência estavam nessa festa. E lá aconteceu, mas eu vou contar mais pro final. Caramba, porque ainda tem que tomar um fôlego, o Walter. O ouvinte João Marcelo Schmidt contou pelo falecom@gente86.com.br a seguinte história, abre aspas. Meu primeiro beijo foi um histórico rito de passagem. Todo o planeta já havia beijado e eu ainda não. Eu era muito afim de uma menina da classe e do nada comecei a perceber que ela estava olhando demais pra mim e então concluí que rolaria. Enchi o peito de coragem e a chamei para ir ao shopping no dia seguinte. Ela topou. Fui para casa ansioso, mas com um certo medo. Não queria decepcionar, queria mostrar destreza, que eu já era um beijoqueiro experiente e queria que ela dissesse às outras meninas depois que eu beijava bem. É verdade, né? Tinha um lance. Ah, e ele beija bem? É. Isso acontecia. Era uma preocupação, né, cara? Eu tinha esse mesmo medo aí que o Marcelo Schmidt. Voltando ao e-mail. Quando cheguei em casa, decidi perguntar para a nossa empregada Vaninha como era o ato de beijar. Ela achou graça, mas foi explicando ao seu modo. Olha, Marcelinho, tem que fechar os olhos e soltar a língua. E aí vai fazendo assim. Ela começou a mostrar com a boca como seriam os movimentos. Era como se ela beijasse um fantasma. Eu fiquei observando aquilo e Vaninha, com seus 20 e muitos anos, tinha sua beleza, dava um caldo. Aquela simulação dela foi me excitando. Meu Deus, cara, com essa história do Carlos Zéfiro. E fui ficando com vontade, me aproximando. Quando dei por mim, estávamos encatracados. E daí não foi só o meu primeiro beijo, não. Também perdi o like de menino aquele dia com a saudosa Edivânia. Ô, Alexandre, ele sentou bastante. Logo, primeiro beijo e também a primeira vez. O vídeo do Agente 86 deu um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. É, nosso e-mail para envio de dicas, sugestões de episódios é falecom@gente86.com.br. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica deste episódio foi o Ferdinando Santos, lá do Rio de Janeiro. Ferdinando Alexandre jura de pé junto que o primeiro beijo dele foi na famosa Ana Paula Almeida. Veja você. Quem? Ana Paula Almeida. Eu não sei de quem que é. Eu tô lendo aqui, tô fingindo que eu sei pra não parecer um idiota. Tá. Então, que estudava com ele. E ela depois virou uma Paquita, a Miúcha. Olha só. Que eu também não sei quem. Eu sei que existiu, mas não sei quem. É, as Paquitas tinham todos nomes estranhos. Nomes de cães. O primeiro beijo do cara foi com uma Paquita. Exato. Olha o ouvinte Clécio Galuti disse que deram a ele a missão de desvirginar a boca em uma crentinha que era bem quietinha da classe. E ele quase cumpriu a tarefa. Chegou perto dela e foi roubar o beijo. A infeliz era quieta e boca virgem porque não podia mesmo abrir a boca. O hálito era pútrife. E creio que até hoje ela nunca tenha dado um beijo em ninguém. Ô, Volto, vou findar lá a história. Ah, verdade, a porra da história. Conta logo, antes que eu lhe bato com esse cabo de microfone. Então, estávamos lá na festa e tal, festa estranha, com gente esquisita. E aí, uma das moças que estudava na escola com a gente, e não era das melhores, das mais apresentáveis, me chamou pra dançar. E eu fui dançar, e tô ali dançando com a... Escagogô. Andréa Teixeira, o nome dela. E os rostos começaram a chegar mais perto. Foi me dando uma tremedeira que eu falei. Você tava assim, de calça de moletom? Tava de calça de moletom, cara. Exatamente, esse é o X da questão. E a gente começou ali. E daí, na hora que eu vi, tava beijando a Andréa. Que foi algo tão, assim, bacana, que eu fui me estimulando ali naquele beijo. E esse fator calça de moletom foi preponderante ali pra minha vergonha. Preponderante pro prepúcio. Exato. Eu tive uma ereção no meu primeiro beijo ali. Mas engatou igual a locomotiva no vagão de carvão? Manja, você tá dançando aquela lenta e você começa a dar uma afastada pra trás pra moça não sentir. Sentir o seu membro já cutucando na terra do fogo. Eu fui afastando pra trás e daí a minha bunda foi ficando muito em risco. E ficou parecendo Batoré. Isso. E teve gente começando a rir da minha bunda lá em risco e tal. E daí num dado momento... Achei que é bonito que você... Alguém me deu um empurrão assim e eu peguei e cheguei junto na garota. E ela deu um grito. E ela não chegou a gritar, mas ela me deu um empurrão e olhou pra minha cara de uma maneira tão assim, cara. Onde você vai com essa pistola? Com esse tarado maluco. E daí pra sair dali, eu tive que sair meio que também abaixado pra ninguém ver, né? Porque não dá pra enfiar a mão numa calça de moletom e segurar ali. Não tem como. A força da natureza. Quando é assim, vai de chapéu. Eu tenho de chapéu, você tirava o Panamá e dava aquela escondida. Uma galera gritava, beijou, não sei o quê. Uma vergonha tremenda, sentado, a menina não queria mais me beijar, obviamente, não queria mais dançar comigo. Corta e acelera 15 anos, 15 não, mas 10 anos pra frente, encontro com a Andréa, na mesma faculdade que eu. É mesmo? É. Num baile. Não, mas não. Continuou da onde tinha parado. Não, e aí eu encontrei com ela e aí fui dar um... Você não é o garoto do pau duro? Você aqui. Daí fui dar um beijinho no rosto dela e eu senti que ela deu uma afastada. Já se preparou.